Avisa minha família, dá um toque nos amigos. Que agora já era, eu já pulei de ponta. Sem pelada em queda livre, deixa nas cabeça tonta. Conteúdo que te afronta, contesta nos limites. Vê que a ideia desmonta, se são só meros palpites. Se são bases, são beats, já não faz diferença. Se qualquer porra que eu rimo, nego vai vir na descrença. Fala mal, mas pede benção, aqui o bagulho compensa. Vai tá tudo no meu nome, foda-se o que você pensa. Que a cidade te engole, não é só pela recompensa. Meu time é workaholic, na saúde ou na doença. Rap, erva, drink e cervano, mas eu tô suave. Titular ou reserva, são só palavras chave. Se na cara do gol, cê mete a bola na trave. Cê não é merecedor de um lugar no conclave. Indo contra a corrente, nadando tão bruscamente. No mar, só tubarão e na selva só tem serpente. De língua afiada, que fala, fala. Pego o passaporte direto pra falar. A maldade vem nas intenções ocultas. Dobra a pele de um cordeiro, serve a carapuça. Por essas ruas tenho observado atento, contando com contratempo, vivendo sereno. E a madrugada seduz como uma dama cobiçada. A ambição tá em alta, sequestradora de almas vazias. Irmã da inveja em noites frias, ela vem com quem não quer nada, te roube até mata. Confiança ingrata, lealdade extinta. E o grita se passa na cabeça de um louco, guardando memórias, huh? Dentro de sete calabouços, huh? Dentro de sete calabouços. Eu vim só pra marcar os gols de placa, vim dando murro em ponta de faca. Minhas verdades eu joguei na lata, ecoaram na cidade opaca. Like a good player, like a fucking good player in this town. Faça minha queda livre em estéreo surround. Do underground, a fábrica de raps do Fernal. Quem conheceu não fala mal, dog tal. Rala e se fala, cala. Que eu sei que meu som de chape é bala. Muito surto de rap dentro da mala. E nem mete mala, que os meus tão na sala. Cala que é vala, cala. Estala a cuca de quem não é da minha laia, rala. Só pra marcar uns gol de placa. Vim dando murro em ponta de faca. Minhas verdades eu joguei na lata. E colaram na cidade opaca. Like a good player, like a fucking good player in this town. Faça minha queda livre em estéreo surround. Do underground, a fábrica de raps do Fernal. Quem conheceu não fala mal, dog tal. Mais um andarilho andando na ponte, vindo de lá pra cá. No meio da city com os mais loucos, cê pode duvidar. E na mente do Doc resta um mico a gritar. Vivo pelo hip hop, ele pra mim saca. E eu lembro do tempo. Só a ralé se um vintém, elas viravam a cara, mano, eu lembro. Eu me perco, me acho com meu lírico. Mas vivo a inspiração do momento, longe dos químicos. É cômico. Me chamam de chassi de grilo, com isso nem grilo. Uma serva na quebra, tô sempre tranquilo. Sangue bom, um freestyle na esquina, minha rotina pra chegar na sessão, tem que ter o dom. São loucos na locomoção, da locução, locução. Locomova o coração pro papel, só se expande locução. Localizado sem localização, irmão. Pé no chão, sem perder a direção. Zoom na visão, som. Vem, vai além, ilumina a escuridão. Esqueça a poluição, respiro, inspiração. Forte corte, beatbox sem stop na improvisação. Miro onde a coruja dorme, honrando minha função. Vivão, sorriso amarelo, sem lero, no amarela, sem pressa de quebra na quebra. Não caímos de paraquedas, de queda livre, não corre ninguém. Segura essas quedas. Se a porta não abrir, nós chega pela janela. Nego, nem quem que não tem, tem que ter além de roupa para colar na banca.